foi longe e agiu muito mal. Deixou gente decente ser taxada de marginal. Virou as costas, se esquivou pra proteger seu nome. Deveria ter vergonha de se chamar de homem. Que homem é esse que renega os amigos? Pisa na bola, sai fora na hora do perigo. Inimigo, bandido, pilantra, safado. A partir de agora será desprezado. O que depender de nós ficará sozinho. Pra Campo Negro você não passa de um bodinho. A ideia é essa, tipo isso aí mesmo. Não pense que nossas palavras são ditas a esmo. Sou pra tu mesmo, se liga nessa. Aqui não tem nenhum otário pra crer em sugesta. Tentou nos jogar pra trás, mas não conseguiu. Traiu, mentiu, fingiu que era um dos nossos irmãos. Vilão de toda e qualquer história, na memória de todos está. E ficará gravado como canalha, safado. Safado aqui.